Hélder Brito, presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, estamos praticamente a um dia e meio do início de mais uma jornada que traz Oliveira do Hospital, 4 anos depois, ao Oliveira do Hospital. Os sócios têm toda a oportunidade de ver a sua equipe na sua terra, que é aquilo que muitos faziam, e a direção comandada agora pelo Hélder e todo o seu staff conseguiu fazer de maneira que o Campeonato de Portugal passe a ser aqui jogado no Estádio Municipal. Isto jogar na casa e no campo próprio tem o seu quê de importante para o clube, mas não só, porque durante 4 anos andámos de casa às costas e não conseguíamos ver um jogo na terra. Qual é o impacto que isto pode ter, não só para o clube, mas para os sócios, adeptos e para a população em geral? Boa tarde. Temos tido aqui algum feedback das pessoas, um certo nervosismo e até uma certa alegria. As pessoas estão a sentir que o futebol vai voltar ao Oliveira do Hospital. Ainda que temos que melhorar muitas condições que temos aqui a nível do estádio, estão a ser melhoradas. No entanto, acho que é sempre benéfico o futebol voltar à terra, as nossas gentes estarem mais perto da equipa, porque na realidade Tábua sempre nos recebeu com grandes condições, e aí estamos sempre agradecidos a Tábua e ao município de Tábua, mas jogar em casa e estarmos em nossa casa é sempre diferente do que estarmos numa casa emprestada. Mas isto não virá, e já vamos falar da equipe sénior, do campeonato, isto também não vai criar alguns constrangimentos na formação, porque este estádio servia praticamente para a formação, para toda a formação e para toda a academia. Agora, com os séniores a treinar aqui e a fazer a utilização do campo, cria-vos mais algumas dificuldades? Sim, o campo está sobrecarregado, nós temos essa noção, há muito que reivindicamos um complexo novo. Há pouco tempo tive a oportunidade de lançar um apelo aos beneméritos da cidade para nos arranjarem um terreno, no sentido de pensarmos em construir algo próprio, algo nosso para estes miúdos da formação, que têm muito potencial e que conseguem explanar este potencial treinando aqui em meia dúzia de metros do campo. E se tivéssemos um complexo nosso, seria muito diferente. Relativamente à equipa sénior, temos-nos tentado ajustar, sempre nos conseguimos ajustar, com algumas dificuldades. Tudo bem que os séniores treinam de manhã, nós treinamos à tarde, mas teremos que resolver aqui pelo menos uma questão sábado de manhã, porque ao sábado o campo está sempre totalmente utilizado, desde manhã até à noite. Digo noite porque a seguir aos júniores ou aos juvenis que possam jogar em casa, ainda jogam os veteranos e o campo está mesmo super lotado. Pronto, tentamos conjugar aqui com toda a gente, por exemplo, neste momento temos aqui o Bobadela a treinar, pedimos para treinar, nós estamos aqui sempre para fazer parte, isto é um estádio municipal, estamos aqui sempre para fazer parte de uma solução, nunca de um problema. Sendo certo, e toda a gente percebe que temos aqui alguns constrangimentos que têm que ser revistos, e temos alguma paciência e conseguimos perceber as questões que nos ultrapassam, que são as questões políticas, que as coisas demoram o seu tempo. Sempre tivemos essa paciência, mas pronto, é necessário há muito rever esta situação, porque é como lhe disse, temos aqui cerca de 150, 200 miúdos a jogar, a treinar semanalmente, temos os séniores de manhã a ocuparem o campo. Temos desde as 17 horas até às 20h30, 21h30 o campo sempre ocupado, e é uma carga elevadíssima para este relevado. A adesão, e estamos a falar das camadas jovens, a adesão à academia tem sido grande, e pelo que parece há muita gente já de fora até do concelho que está a procurar inscrever os seus filhos, os pais inscrever os seus filhos aqui. Acaba por haver uma procura maior nesta altura? Sim, todos os anos temos vindo a aumentar. Eu estou bastante à vontade nessa parte, porque venho da área da formação, especialmente daqui da parte financeira, e todos os anos temos vindo a aumentar o número de atletas. E é difícil dizermos que não podemos estar a dizer a um jovem que tem um sonho de vir jogar para o Oliveira do Hospital, pá, não temos lugar para ti. Não, nós não fazemos isso. Agora, sabemos que temos muitas limitações. Todos os anos eu também faço parte aqui da logística, que é de tentarmos dividir os miúdos por escalão. E é muito difícil essa logística, porque às vezes temos muitos miúdos num determinado escalão, temos menos miúdos noutro escalão. Por exemplo, há um escalão neste momento em que temos 4 guarda-redes de topo. é complicado, temos que os tentar dividir, às vezes pô-los a jogar nos mais velhos para nos desaproveitarmos, mas é sempre muito difícil dividir aqueles escalões. Agora, temos tentado até hoje conjugar as pessoas que vêm de fora do concelho e muita gente nos está a procurar. Uma coisa que eu tenho gostado bastante e tenho assistido também, já tentámos lançar esse projeto, foi um dos projetos que eu gostaria de lançar enquanto estive na formação, não tive a oportunidade, mas tenho visto bastantes meninas a treinarem aqui e acho que o futuro até poderá passar aqui por uma equipa feminina, que já tivemos, gostávamos muito de ter, mas pronto, nem sempre se conjugam as idades. Agora, claro, lá está aquela velha história, mais uma equipa a ocupar o relvado.